André CDs, o Moral de Ibicoara. Isso é bandido, rato preto. Marley, Marley, né, pai? O quê? Os criminosos de plantão, agora tu vai ver. Se representar, Marley, vai bater. Pode se chegar, que a Glock eu vou puxar. Tu fica de quatro e agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar, eu vou gravar você. Então usa na Glock do pai. Senta que o pia quer mais. Cola bem envolvido que o tolete é sagaz. Usa na Glock do pai. Senta que o pia quer mais. Cola bem envolvido que o kick é sagaz. Vai ter que descer, descer, descer. Tem que representar, eu vou gravar você. Na Glock do pai, senta que o pia quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Sa na Glock do pai, senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o kiki é sagaz. Sa na Glock do pai, senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Rato preto, Marley, Marley, né, pai? Os criminosos de plantão, agora tu vai ver. Se representar, Marley, vai bater. Pode se chegar, que a Glock eu vou puxar. Tu fica de quatro e agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar, eu vou gravar você. Então usa na Glock do pai. Senta que o pia quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Usa na Glock do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o kiki é sagaz. Vai ter que descer, descer, descer. Tem que representar, eu vou gravar você. Então usa na Glock do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. Usa na Glock do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o kiki é sagaz. Usa na Glock do pai. Senta que o cria quer mais. Cola com envolvido que o tolete é sagaz. André CDs, a potência dos paredões.